como é vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Sem ter pressa de ir embora, deixa a paixão tomar conta. DJ Bruno, o original do Pará, a responsabilidade de fazer você dançar. Não posso mais ficar a esperar você chegar. E até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar.

artista cabelo artista, para alegrar a visão. Produções e mixagens DJ Bruno, o original do Pará. Esse é demais. Amor na rua.